mais alegria ao triste que insiste chorando sua dor. Ele traz alimento ao faminto que sem forças já desanimou. Ele amou este mundo perdido, tanto amor ele um dia nos deu. Ele é o consolo do aflito, oprimido e carente de Deus. É assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Quando tudo parece ter fim, ele chega trazendo sua paz. Confia em Deus. Ele é antes que o mundo existisse, ele é o princípio e o fim. Ele faz acalmar tempestades quando as ondas rodeiam a mim. Ele cura toda a enfermidade, ressuscita os mortos até aos que estão a vagar no caminho, reanima e aumenta a fé. Trazendo sua paz e seu poder.